Não fique de fora. 11 98 224 1453. Esse é o WhatsApp da Difusora. 11 98 224 1453. Mande sua mensagem de texto ou de áudio e participe da programação da sua rádio preferida. Difusora. Peça sua música ou mande um recado para alguém querido. WhatsApp Difusora 11 98 224 1453. Difusora, uma rádio para você curtir. A música e você na Difusora Madrugada. Difusora, Jundiaí. ZYK 604. Rádio Difusora Jundiaiense Limitada. 810 kHz, ondas médias. No Facebook, Rádio Difusora Jundiaí. WhatsApp 11 98 224 1453. Música, esporte, notícia. Difusora, fazendo história. Semana especial de ofertas Compre Bem está demais, vem aproveitar! Acém bovino friboi porcionado quilo, R$25,90. Coxa com sobrecoxa de frango congelada ou resfriada quilo, a partir de R$7,90. Linguiça suína nobre quilo, R$16,90. Estamos esperando você aqui no Compre Bem. Baixe o aplicativo RádiosNet na Play Store e ouça a Difusora no seu celular. Difusora, sempre com você. Aumente o volume, aumente o volume. Vinte e quatro horas com você. Vou seguindo e vou deixando na poeira tanta saudade que cega o meu olhar. A minha fé também me faz ser um romeiro nesse Brasil caminhoneiro. Alô, alô, caminhoneirada, salve, salve! Aqui é o Sérgio Reis, sempre em sintonia com vocês e com as histórias da turma do trecho. Fiquem com a gente, que a próxima meia hora é de informação, prestação de serviço e muita moda boa e bonita. Aqui comigo, Fernando Riquetti. Grande Sérgio Reis, rapaz, é sempre uma honra estar aqui mais uma vez com você e os amigos da estrada. E hoje é comemorado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E olha, gente, falar sobre intolerância religiosa em nosso país parece até um assunto sem grande importância, né? Porque somos levados erroneamente a acreditar que violência religiosa afeta somente os países de tradição islâmica. E alguns dados nos mostram que precisamos nos preocupar com esse tema. Ó, dados do IBGE, viu? Apontam que a cada 15 horas é registrada uma denúncia de intolerância religiosa. Além disso, 39% das denúncias são de agressões contra as religiões de matriz africana, a Umbanda, o Candomblé. E turma, o amor é a base de todas as religiões. É isso que a gente deve praticar no cotidiano. Feito? Combinado? Então, ó, vamos que vamos! Começar o programa! Turma, ontem nós batemos um papo com um caminhoneiro que teve problemas com combustível adulterado. Abasteceu num posto qualquer, acabou com o tanque cheio de parafina. Hoje quem vai falar com a gente é o Alcione Prestes Cordeiro, ele é de Guarapuava, Paraná. Ô parceiro, fala pra gente, o que pode acontecer quando um caminhoneiro enche o tanque do bruto com diesel batizado? E como é que faz para evitar e não cair nessa armadilha, hein? Primeira coisa que acontece é o entupimento dos elementos. E perde a capacidade de arranque, perde o avanço. E isso acaba tendo prejuízo na nossa viagem e transtorno nos elementos do bico, na injeção, na bomba injetora e, consequentemente, um atraso na nossa viagem. Procurar sempre um posto de boa qualidade, uma companhia que tenha já expressão no mercado, que isso com certeza vai levar a nós a ter uma boa viagem e não ter problema nos seus caminhões. É isso aí, Alcione. Obrigado pela participação. Vocês ouviram. É bom sempre procurar postos de qualidade. Brasil Caminhoneiro. Vamos começar com música. Ei, Sérgio Reis canta bonito pra vocês. Fui pra casa da vizinha.